Bem, antes do Maurício, tivemos uma pequena prenda sem contar da empresa Comunicação, Ulisses Comunicação, que é uma empresa de fotografia e de multimédia, que teve a gentileza de fazer um excelente vídeo profissional, que certamente seria caríssimo se o fôssemos a pagar, e que nos ofereceu. Antes de terminarmos com chave de ouro com Maurício Virgens. de dignidade é inerente a toda personalidade humana e que basta que uma criatura se consagre a desenvolver esses valores de que ela própria é portadora, esses valores se desdobram, se afinam, se apuram e toda pessoa, de um modo ou de outro, pode desenvolver a mediunidade.